Nadie que a Bahía note. O que é que a baiana tem? Ah, a cúpula na cena é o banho africano. Rapada Godoy é nóis. Que a baiana tem? Que a baiana tem? Que a baiana tem? Deixa eu te levar, gata, seu broco me arrasta. Quando a baiana passa, meu coração dispara e para. Só pra ver aquele sorrisinho que enlouquece o preto lá do pelourinho. Bate forte tambor, convocando shampoo. Fui na janela na fé de ver a minha flor. Vou regar de amor, como o mestre Bob falou. O marroquino deixou, ó, minha dança gira. Ela é Vitória Bahia, minha paz, meu pomba, meu guia. Que eu carrego no peito, só você tem a chave. O sucesso, segredo, porto seguro, manhinha. Atabaque, menina, suas tranças divinas. Me dá a chave, Jorge, ela tem sorte. Tem um santo forte, algum por ela, me dozela, é favela. Tô com ela, pouca, sou bela como você. Nega baiana, africana, Aide. Yeah. Que a baiana tem? Que a baiana tem? Que a baiana tem? Tem. Axé, axé, sensual, samba no pé, apoxé, acarajé, café, muita fé, candomblé, cores, africania, deusa, rainha, sol, lua, noite, dia, mazela que brilha, roda, gira, guia, mala, Márcia, Maria, pedra d'água, Jandira, Tere, Tereza, Terezinha, linda flor, ansiosidade no amor, baianidade na cor, tambor, pelo agongô, Salvador, Tere, Odum, Obá, Obá, Salubá, Nanã, Yassã, Iemanjá, São Cosme, São Damião, Santo Antônio, São João, água de coco, feijão, patapá, camarão, apimentada, fogosa, quente, que delícia, que a baiana tem, que me atiça.